decimal 35, bom dia. 1935, bom dia. Era da Golf, Toyota 9, decimal 5, Senegal 9012. Taxi de Juliette, Alfa, Pantera da Golf, 1937. Como 012? 1895. 1895, obrigado. Salvador, está 3890. 3890, está em contato radar, suba para o nível 330 na saída Arão. 330 Arão, 3290. Chama 1225, aguarde, puxa. Pode dar. 601, chamada Recife, frequência 1251, retorna 1218, decimal 3. Agora com Recife, frequência 1225, decimal 1, secundária 1218, decimal 3, está 3601. Autorizado, Brasília, 317-360, decola pista 28, primeira curva, mantém reto para cruzar 2500 pés, após curva esquerda na área Porelefa. Controle Salvador, 1935, transponder 5147. Autorizado, Brasília, 360, preso 17, pista 28, mantela próxima 2500, após esquerda, água Porelefa, 1935, controle 5147, transponder, voo 1865. É 5 reais, então. 1 para o táxi, 1 e 1 a bordo, 3 e 3, 3 e a parte principal. Táxi Juliette, Alfa, ponto de espera, táxi Golf, chame torre, 1-8, 1-9-5, Enengano 0, 1-2. Alfa, bom, ponto de espera, 5, solo. Prossiga para o 1025. 1025 a 5 da companhia passar a retaguarda. Autorizado pushback, chame táxi. Posa passageira 2 da companhia, autorizado pushback, chamamento. Chamar para o táxi, chamar para o 1025. Diana, vai passar. Cópia. Pronto. Autorizar taxa 597, Brasília, 360, Peso 1, Norte, decola pista 28. Mantém reto até cruzar 2500 pés após curva à esquerda. Vai dar bola, eleva. Controle Salvador, 119, decimal 35. Transponder, 5151. 201. 2500, aposta, reto, aposta, 17 ativo. Libera, ponto 19, 35, 151. Confirmando, é após decolagem manter 2500 depois curvar à esquerda. 2500, correto. Correto, chão e pronto. Salvador, muito bom dia, Gol 999, descendo a 160, 20. Bom dia, Gol 9959, sua minha identificação, chegada em pit, desça para 4 mil pés com ajuste 10 no 2. Bom, ML2, descendo 410, 999. Para o táxi, seu chanel 625, POB 121. 121, confirma autonomia e alternativa. 3 horas e meia, altera Uberlândia. Ok, Leda da presente, vindo por 320, azul para 201. 1003 no ajuste, via Juliette Alfa Golf, para 0285, chamei na 6200. 219, autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter, 28. Autorizado a colar, pista 28, vento 220 graus, 13 nós. Decolando 330, contra o instalador 1935. Chamando 2 no 1, decolando 6 coisas. Chamando 2 no 1, está em contato radar, saiu da EDL, suba para o nível 360. Saiu 360. O 9959, torre em forma operação instrumento, teto estimado de 1.010, visibilidade de 5.000 metros, chuva leve no momento sobre o campo, pista molhada e escorregadia. Assino o gol 9959, está autorizado o final do ILS Zulu para a pista 28, desça para 12.000 pés, o ajuste na 013 padrão, informe e estabilizado. 37, controle 1-19-35, bom voo, bom dia. 1935, chama 627. 6219. Tem a lei da devida tráfego no sentido oposto, chama 6219. Tá. Controle Salvador, chama 6225. Eu chamo 6225, está em contato com a DAS, aí era bom, subiu para o nível 360. Novo nível 360, chamo 6225. Uniforme Alfa. Eu cheguei Alfa, uniforme Alfa. Muito bom dia, o Alfa, uniforme Alfa, está no estádio 3. Pede autorização de reboque, site principal, posição do nível 3, em horário quente. Azul Alfa, uniforme Alfa, inicie, chame o estádio 3. Iniciarei, chamarei no ingresso, Pato. Direta leva, chama 2-5. Aguarde, 3-5-7-0-2. Azul 275, está em contato a dar 1 minuto para coral, mantenha nível 970, chame no ideal descida e o ajuste no 013. Informo, pista em uso em Salvador 28, procedimento ILS Zulu. Taxi voo no 865-1-72 do POP, 3 horas e 20, altera na palma. Autoridade táxi, via Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf, quando há 1-1-8-5, que é legal no 0-1-3. E3 autorizado Alfa até a Golf, lá chama 18-9-5. Obrigado e bom dia. Assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda autorizado, chame táxi. Assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda autorizado. 2775, informa o tráfego, passando de 12 horas, 32 milhas, com deslocamento sul, cruzando nível 140 em subida para o nível 360. É um Airbus 320. Chama 6211, tráfego 2 horas, 30 milhas, do cometa nordeste, mantendo o nível 170, Alfa Tango 72. Olá, 093, pronto? Pronto. Autorizado com fim, 360. Operador 121, decola a pista na zero, primeira curva direita, saída. Corrigindo, decola da pista 28, primeira curva esquerda, saída bora elétrica. Após a decolagem, mantém a reta até cruzar 2500 pés. Controle Salvador 19935, transpondo 5144. Autorizado. 360 com problema alta do plano, decolagem da 28, com o povo aqui, recebeu a boa elefant, a pesa do 2. Vai manter pro até 2510, transpondo é 1144, controle 319 para o gol 093. Correto, sendo pronto. Amarelo. Chame 2111 para fugir a superar, chame Recife na frequência 1251 e alterna 128 decimal 3. 251-283, obrigado, bom dia. Salô azul, Alfa, Unicom Alfa. Prossiga. Pronto para engajar no pátio de futebol. Gente, mantém a posição em aguarde. Mantendo a posição. Gol 9959, completa final, chame a torre Salvador 118-95. 118-95, obrigado senhor, 959. Chame 6225, chame agora Recife, 1260 e alterna 1288. 260, alternamos 288. O chame 6225, muito bom dia. Bom dia. Vento para cheque 230 graus com 14 nós, 14 nós, reporte visual com campo. Gente, das informações, reportará o 1150, Alfa, Uniforme Alfa, finalizar a reboque. Alfa, Uniforme Alfa, autorizado a até o 33, obrigado. Do 9959. Do 9959, pouso autorizado, pista 28, pista molhada, o vento 220 graus, 14 nós. Pouso na 28, gol 9959. Alfa da Juan Diego, 1865, passe para 2-8 Alfa. Diego 1865, autorizado a alinhar e manter, pista 2-8. Alinhar e manter a 2-8, 875. Solos 48, vai liberar na próxima interseção esquerda, na taxiway Charlie, vai chamar o solo em 121, decimal 1, bom dia. Vou liberar na Charlie, chamando 211, obrigado senhor, 929. Salvador, bom dia, gol no 649 da informação Golf. Bom dia, gol no 649, aciona identificação, chegada IPIT, desça para o nível 050. IPIT para o 050, 649. Boa 9959, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Alfa 9959. Corrigindo, Índia, portão 8. Índia para portão 8, 9959. 265, autorizado a decolar, ficha 28, vento 230 graus com 12 nós. Iniciando o Brasil. Para funcionamento, gol 1093, chama 5. 093, portão 5, aguarde-os. Guardando. Quente descendo 2013, vai reportar estabilizado 2775. Quente. Controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. Lance descido. Controle o voo 1865 de Vabiriquenta, da Xuxa. 1865, está em contato com o radar, sua agora nível 360, autorizado direto a Alerta da presença. Alerta do momento, 360. Paula 963, Galeão pronto. Atualizado Galeão, nível 360, Oper November 857, decola pista 28, mantenha reto para cruzar 2500 pés, após curva esquerda da El Ledo Irume. Controle Salvador 1935, transponder 5142. Para o Galeão, decola 22, mantenha a frota 2500, curva esquerda da El Ledo Irume. 230 graus, 12, nós autorizado a decolar, picha 28. Alternativa? Para o táxi, viaja Filete, Alfa 028-1895, QNH 1903. Filete, Alfa, espera 2-4-3. Obrigado. Bom, tá. Oi, bom dia. Bom dia. Está frente para controle? É, o TAN 3517, bom dia. Eu estou 3517. Acione código 5151 para sua normal. Aguarde o contato radar, suba para o nível 360. Ok, 360. Tenha reto para cruzar 2500 pés. Após curva à esquerda. Saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 119-35, transponder 5156. Atenção, funciona, autorizado Guarulhos, 1330, viaja pelo Fonoté. Decola 92, mantém a proa até 2210, após curva à esquerda, segue o perfil da El, Leda, Mótiva. 1935 ao controle, 5156 ao transporte. Eles vão fechando correto, sendo pronto. Azul 2775, completa final, Xena 2, Salvador 11895. 1895, bom dia. Cinco, chama agora Recife, frequência 1260 e a perna 128, decimal 8. 260-288-865, bom dia. É. Eu tô 3517, autorizado direto a Lerpa. Direto a 7, Eleven, 25, 27. Uno 649, autorizada a final do ILS Zulu, deixa para 2 mil pés com ajuste padrão, 1093, informe estabilizado. 2 mil pés padrão, mas foi mais estabilizado na X-Ray da 28, gol 1649. Para cheque 220 graus com 149. Sente, Zulu 2775. Pista 28, pista molhada, o vento 220 graus com 12 nós, 12 a nós. Lúcio pousou 775. Ou no 649, agora sim, aprovando o ILS. Estou no 649, informe estabilizado. Ah, informe estabilizado, obrigado. Decol 04, controle 119.35, comprei, bom dia. 1935, 09093, obrigado, bom dia. Solo, Solo 2, pode confirmar a posição do 2775? É 3 Lima. Lima, graças. 360, autorizado direto elétrico. 360 direto Elefa ou 093. Gol 649. Gol 649, completo, chama final 118.95, correção, chama torre 118.95, tambor pouso. 285, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, vou no 649, final da 28. Chegou no 649, altímetro no 013, informo, não chove sobre o campo no momento, é forte visual para o campo. Você vai formar quando visual, confirmou, vença? 230 graus com 13 nós, 13 nós. Positivo, obrigado. Chegou no 649, autorizado pouso, pista 28, pista molhada, vento 220 graus com 13 nós. Ah, livre o pouso, gol no 649. 49, solo 09, à esquerda, estamos solo 121, decimal 1, bom dia. 21, 1, bom dia. 63, qual o portão? 7. 03, autorizado, tinha um texto. Autorizado no 7, gol 9963. Não, confirmando. Gol 1969-63, portão 7. Ah, gol 9963, tem uma mensagem aqui, o senhor tem que entrar em contato com a sala ES da companhia. Solo 649, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62. Adiantar o motivo, se a companhia até o momento conhece a informação de entrar em contato com a IES. O que eu sei que teve algum problema no plano. Ah, tá ok, vou adiantar pra isso. Obrigado. 60288, eu vou 093, boa. A companhia entrou em contato lá, não tem nenhum problema, não estão sabendo nenhum problema. Já está com autorização, o que está acontecendo? Não, não tem autorização aqui. Não, não, nosso plano de voo já foi autorizado, transponda 5142. Qual é o horário? 0900. Sim, gente, vou ter escuta, vamos ligar aqui pro pessoal. Colocar pressão no 71, para o tarde, 189 a bordo, 3 horas, Santana e Galeão. Toma 89, 3 horas, confirma a alternativa. 320, Galeão. 320, Galeão, autorizar táxi de pátio fiscal Juliette Alfa, com suspensora da 101185, QNH, 1093. Confirme? Nossa, microfone de pátio para adotar 3 zonas 71, cabeceira 11 a 28. 38, afirma. Juliette Alfa Golfo com a 30 a 28, então é 289, passando 3 zonas 71. Vou 9963, Paulo. Escuta, 9963. A IES informou que o problema no plano é o campo 18. Performance e que a companhia tem que entrar em contato com a sala IES para corrigir isso. Gente, agora sim, vou no 9963 e a utilização do 360 ainda é válida para o professor 5142. Eu não tenho nada do plano aqui ainda. Permitindo a cópia, está autorizado pelo 5142, o nível 360, levado a 28, mantendo 2500 por mais esquerda. Daí é o líder em curso e controle 0935. Negativo, Gol 9963. A autorização do Gol 1963, não do Gol 9963. Também é portado para tirar a autorização de novo. Está firme? Quem tiver a autorização do 9963, foi como chamado para a autorização do retorno ao transporte. Gente, não tenho nada do plano do Gol 9963. Salvador, bom dia, o Sam 3171, no próximo, a moto de espera 28, pronto. Pedro 371, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, o vento 220 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 28, Sam 3171. 4958, está em contato com a DAS, e posição bomba da presença para a chegada da cara. Chama no ideal descida, o ajuste 10 no 3. Autorizado Recife, nível 350, aperta 17. Decola pista 28, primeira corrigindo, mantém proa até cruzar. 2500 pés após curva direita na saída Aron, Aracaju. Controle Salvador 11935, transponder 5416. Correto, pronto.